não tem uma nave de voo, San Juan. Topo, passa 1.3 para 360. Bono, minha nave, bom dia, contato radar. Seguir uma PM de 360, direto em linha após 2 minutos. 3.000, linha 360. Obrigado, 08. Bom, foi Bomédio, em Bomédio Intercepta Via, chegada ao reporte para o destino. Milete decolado 22, aguarde suas sete comunicações, direita para a esquerda PM, está de sua contato? Não, mais, ele está lá sob o voo da agenda da equipe de contato com a linha de fraude, que está sob o voo. Gente, atenção aqui ao número 10, aguarde suas sete comunicações. O guardião está só com o meu falante da voo, está dentro do continente. Copio o ponto autorizado na companhia Machado Travado. Confirmo, vento 100 graus e ponto foi autorizado, 014. Foi autorizado, ponto 014. Isso, Ingenet, chamei o controle agora no 20.18, até o ponto 2. Juliette Golf para o filho para comprar ele. Estamos fazer o transfondo 5543, Juliette Golf, qual o nível de solicita? Correto, o Juliette Golf mantém a proa de pelô, ajuste 1-0 no meio, se mantém nível 1-0, já pode ser iniciado. Thank you. ver se a condição de manter a presença de velocidade está mais próximo de Dunas. Então, 3485, informações para aqui, 2 horas, 9 e 2 mil, 8 como 9, Itália, 208, 3 anos, 4 mil, 110, emitida para 4. Passando em Sudileste Golfo, direção para 2 mil, 10, 2 mil, 10, 1 mil, 8, 1, para o final do procedimento ILS, 6, 10. Então, tá quase infeliz. passou o localizador. Não. 1208, 6140. Controle Salvador, 6140 da Xeneta, é falado, Fuca. Leão 140, contato radar, se você sair da Fuca, no D3-50. Via Fuca, 350, 6140. Controle 4, controle. Tem posição de pular a esquerda para 030. faz o pouso, prossegue pra qual faixa? Bate 4, Batango, isso e Juliette, trata mais estado, tomando tráfego de Colômbia, capiteira 97, capiteira auxiliar, um bravo 92 papai, na área de aproximação, vento 92 graus, 07 nós, pouso autorizado, prestando 10. Pouso, isso que é Juliette, por quente. retornar a frequência livre. zero. Duas chegadas para o mais uma, duas chama zero, uma cinco. Oito, mais 10 milhas, intercâmbio vai esquerda na Prozone, está autorizado, desça para 3 mil pés, existe chama 0 no 5. Telemão 200, bom dia, sem identificação, deixe na PM 0040, via Palmeiras 1, na Justiça, na 0, na 5. Patrulha 208, gol 20 para 2, por favor. Gol 2. 062, passa 1.800 pés, nação do ano. Bom dia, 062, bom dia, contato radar, superfície da Santo Ano, nível 360. Sobe o via Santo Ano para o 360, 2062. Instrução do táxi no solo foi via Juliette, ok? Para 4 minutos, controle a instrução, controle a instrução de nível na chegada, o Lima Rocha. Sexta bom, meu chamante é capitalizado no último ar, cabeceira 1 ao 7, campo 1 a 00 graus, 1 a 01. Frequência 95, 1, alterno 128, 235. 0 Tupanzi. Linha 200, destino 2250, ajuste chama 095, controle centro do destino. Ajuda 758, meu comparador de motéis, ajuste chama 096, agora 146 comunicações. 208-5097. Direto a Léa contato radar, fotografia saída São Roma, nível 320. Sabedoria 320, 5197. Ocupando, deixa para 3 no país, a gente nós éramos 5 após o caso de voador na próxima sexta de metro e ele é o terceiro. Frequência 1251, alterna 128, decimal 35. Alterna 128, decimal 35. 752, chame 2, frequência 18, decimal 95. Aguarde o número 395. Certo. Salvador, frequência 18395. Canalha 200, agora no circuito de vista. Para dois mensagens estão estabilizadas. É uma estratégia de não seguir em redução, que o equipamento é por 504. Eu estou no 97,